moço entrou muito triste na igreja e procurou o pastor. E ele disse: pastor, o que eu faço para as pessoas me valorizarem mais? E o pastor disse: como assim, meu filho? Ah, pastor, todo mundo diz que eu não sou inteligente, que eu não tenho capacidade. Até em casa, meu pai fala que eu não presto para nada. As pessoas na rua zombam de mim. Ninguém me dá valor. Me chamam de lerdo, de lento. O que eu faço, pastor, para as pessoas me darem mais valor? E o pastor disse: meu filho, me faz um favor. Pega este meu anel aqui e vai vender lá no centro da cidade, naquele pessoal que compra joias. Vai lá, oferece esse anel. Mas não aceite por este anel menos do que 1.000 reais. E o moço, sem entender por que o pastor estava pedindo isso, pegou o anel, foi até o centro da cidade e, naqueles lugares onde compram ouro, foi oferecer o anel. E no primeiro lugar disseram: olha, esse anel aqui nós pagamos 100 reais. Mas o pastor tinha dito que não era para aceitar menos do que 1.000 reais. Então o moço disse: me dá um cartão, por favor. Escreve esse valor aí atrás do cartão que eu vou pensar. E saiu daquele lugar e foi para outro. Chegando ali, perguntou: quanto vocês me pagam por este anel? E avaliaram e responderam: ah, 200 reais. Escreve para mim num cartãozinho, por favor, que eu vou pensar. E ele foi para outro lugar. Quanto vocês me dão por este anel? E disseram: 280. Ah, escreve aí atrás de um cartãozinho e me dá, que depois eu vou pensar. E em todo lugar que ele foi naquele dia, Ninguém ofereceu mais do que 300 reais. Aí ele foi até o pastor e disse: olha, pastor, eu fui lá no centro da cidade e em vários lugares eu perguntei quanto eles me pagariam pelo anel. Tá aqui, ó. Essa loja me paga 100, essa outra paga 150, esta outra paga 200, esta outra paga 250... Essa daqui é a que mais paga, chega a 300 reais. Aí o pastor disse assim: agora, me faz uma gentileza. Vai na joalheria e pergunta quanto vale este anel. Mas não venda, hein? Não venda por preço nenhum. Só peça para o joalheiro avaliar quanto custa este anel. Aí o moço foi. E o ourives, examinando atentamente aquele anel, disse: puxa, este anel é muito valioso. Vale no mínimo 5.000 reais. E o moço disse: o quê? É isso mesmo, no mínimo 5.000 reais. Mas quem sabe alguém paga até 7, 8. É mesmo? E o moço pediu para o joalheiro: escreve isso num cartão para mim, por favor. E o joalheiro anotou atrás do cartão: no mínimo 5.000, pode ser vendido até por 7 ou 8.000. E ele foi correndo lá com o pastor e disse: pastor, pastor, eu achei um lugar que deu um valor melhor para este anel. Aí o pastor disse assim: você entendeu, meu filho? Você é como este anel. Muitos e muitos avaliaram lá embaixo, pagariam pouco, desdenharam, desprezaram, não deram valor nenhum. Mas o ourives, uma pessoa que conhece o valor do anel, falou a verdade. E ele vale no mínimo 5.000, pode ser vendido por 7 ou por 8. Mas você sabe quanto eu paguei? paguei 10 mil reais por este anel. Ele vale mais até do que o joalheiro pensa. Assim somos nós. As pessoas não dão o valor devido a quem merece. Você sabia, meu filho, o pastor falou, não é? Que a pessoa mais importante e preciosa de todo o universo, quando esteve aqui na Terra, foi avaliado por apenas 30 moedas de prata. Imagine só, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o dono da prata e do ouro. Não há ninguém como ele em lugar nenhum. E deram apenas 30 moedas de prata pelo Senhor Jesus. Por isso, não se preocupe com a opinião das outras pessoas. Quem sabe o teu verdadeiro valor é Deus. E Deus te avaliou e chegou à conclusão que a tua alma vale mais do que todo o ouro e toda a prata do mundo. É mesmo, pastor? É, meu filho, você vale muito mais do que todas as riquezas do mundo. Aí o pastor abriu a Bíblia para ele, sabe? Lá no Salmo de número 49, e leu o versículo 6 que diz: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. E só, meu filho, nem o Bill Gates é rico o suficiente para pagar o preço que vale a tua alma. É mesmo, pastor? É isso. Você é muito valioso, você é muito importante. Importante para aquele que sabe o valor verdadeiro de tudo, o próprio Deus. Por isso que Deus, o Pai, enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, no teu lugar e no meu lugar, e resgatar as nossas almas, não com ouro e nem com prata, mas com seu sangue precioso. O apóstolo Pedro sabia disso. E eu vou ler agora um texto que o próprio Pedro escreveu para que nunca mais você se autodesvalorize. Escute só. Ele abriu o Evangelho na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado.